Alô, aqui é Moreno, mais dois. Estamos aqui no Ronca Ronca, que é a cópula dos paquidermes, junto com Maurício Valadares, sendo muito felizes. Esse é o outro compacto de All My Friends do LCD Sound System, produzido pelo John Cale, com John Cale cantando. E a versão anterior que nós mostramos é com Franz Ferdinand, com os Ferdinandos também participando da gravação com o pessoal do LCD Sound System. Qualquer semelhança com Velvet Underground não é mera coincidência. Hein, Caipirinha? É ali, ó. Oi. Não é mera coincidência. Aliás, hoje eu quero mostrar o disco do Arcade Fire, já lançado no Brasil, que eu não tinha ouvido ainda. E junto com o Arcade Fire, existem alguns, assim, que eu não ouvi. E tô doido pra ter esses discos. O da Patti Smith, né, com regravações que ela fez, inclusive de Tias Fofinhas. Bob Dylan, Hendrix, um monte de coisa bacana. O Arcade Fire, que eu já falei. O Arctic Monkeys, que eu não ouvi o disco todo ainda, a não ser o compacto que você mandou e a música que o Tito tocou na festa. Qual é o outro disco bacana que saiu agora recentemente? Deve ter sido lançado no Brasil também. Ou foi? Patti Smith, Arctic Monkeys, acho que são esses mesmo. O Arcade Fire. Arcade Fire já lançado no Brasil. E o Arctic Monkeys também, já lançado no Brasil, o novo disco. Já chegou por aqui. Da turma de... Esse disco, eu acho, ouvindo esse disco, eu acho até melhor do que o outro. Isso que é o bacana, né? A gente enche a bola dos meninos de Sheffield, né? E como o Nandão tem os três pés atrás. Hoje nem tanto, né, Nandão? Não, mas eu tenho suporte, tá, pra falar. O Art Brut também tá lançando, né? Ficou estático, né? Agora, aproveitando a presença ao vivo aqui de Marcelo Caipirinha, principal sustentáculo do Ronca Ronca já há muito tempo. Marcelo, você que acompanha freneticamente as coisas por lá, você falou do disco do White Stripes, né, que vem por aí. O que você tem ouvido de mais interessante em Leeds? Olha, tem uma quantidade de bandas agora muito grande que estão circulando por lá. Agora tem uma banda que você que está dividindo opinião chamada Hadouken. Eu não sei se a pronúncia é muito certa, Hadouken. Não sei se a pronúncia vem com H-A e uma exclamação no final. Que metade do povo que ouve acha que é a melhor coisa... desde a última melhor coisa, e metade acha que é a pior coisa. A pior coisa desde a última pior coisa, né? Essa é uma banda que tá falada muito lá, mas assim, tem muita banda, como tem uma quantidade de banda fazendo coisa legal muito grande, não tem uma assim que esteja dominando, como teve a época que foi quando o Arctic Monkeys apareceu, agora é a hora do Arctic Monkeys, como teve com o Strokes, como teve com o White Stripes, não tem uma banda que tá, todo mundo falando. O Arcade Fire, acho que é uns dois meses atrás, três meses atrás, quando começaram a fazer show nos Estados Unidos, foi aquela, não, o Arcade Fire é a maior banda do mundo. Aí quando saiu a notícia que o White Stripes tava pra lançar um disco já, e que começou a circular a música ao longo do disco, a coisa, tem muita gente brigando, mesmo na liga assim das coisas grandes, nas bandas novinhas também, tem um montão de banda nova aparecendo. Tem uma banda chamada The Little Ones, que é muito bacana. Você mandou o disco, terça-feira passada eu toquei aqui, uma banda americana. Agora, o Marcel, toda vez que aparece aqui no programa, ele dá a visão dele de como o rádio, né? A gente, há muito tempo, procura colocar essa informação musical da forma mais espalhada, mais enfim, mostrando todos os tipos de música, para que a nossa audiência consiga cada vez mais ter, né, o seu, a sua bula cada vez maior. E o Marcelo, da última vez que esteve aqui, falou da ausência do John Peel na BBC. Para suprir a falta do John Peel, a BBC colocou três caras fazendo o horário dele. E o Marcelo, na época, estava meio incomodado com essa mudança que a Radio One, que é a rádio mais popular, talvez hoje, né, no Reino Unido, é para exatamente cobrir essa falta do John Peel, que evidentemente tem um monte de outras pessoas trabalhando na mesma área dele. O John Peel já tinha deixado de ser, né, assim, uma unanimidade há bastante tempo, mas evidentemente que pela história a referência permanecia ali. Como é que está o rádio hoje? O que você ouve? Você é um fissurado em rádio. Eu sou um fissurado de rádio, mas tem uma coisa que... Na Inglaterra, as pessoas ouvem muito rádio. Acho que é o único lugar que existe por aí que as pessoas... Muita gente ouve muito rádio. Mas tem uma coisa que eu acho meio triste que está acontecendo lá, é que mais e mais essa fragmentação do mercado está tomando conta. Então, por exemplo, a Radio One, que sempre foi a rádio do pop, mas que foi uma rádio que também tinha coisas mais de aventura, de diferentes e tais, está se tornando uma rádio mais e mais especializada naquele pop que domina o mercado e tal, e as coisas mais alternativas estão sendo passadas para rádios rotuladas como alternativa. Então a BBC agora tem uma rádio que eu acho super bacana, a Rádio 6, mas já é uma rádio que você ouve, você precisa de um rádio digital, ou você ouve no TV a cabo, e muita coisa que eu acho que há 10 anos atrás seria um programa que seria na Rádio 1, na Radio 1, como um ronca-ronca, assim, numa segunda-feira, terça-feira à noite, durante a semana à noite, são programas que foram limados da Radio One. Uhum. Então a Radio One ficou... É uma coisa que eu quase não ouço agora, a rádio. Então, por exemplo, ainda agora o Nando estava me perguntando uma música que estava tocando. Pô, você não ouviu essa música na rádio? Eu falei, cara, eu agora praticamente... E você perde essa informação. O bom de coisas como ronca-ronca, a variedade toda, está indo se perdendo um pouco, inclusive lá. Periferia, né? Inclusive lá. Agora, saindo da BBC, outras rádios que existem que te oferecem uma qualidade bacana de músico? Tem muitas rádios. E com essa coisa de fragmentação de rádio, tem muita rádio especializada, né? E pra mim, uma coisa que tá fazendo falta um pouco são as rádios ronca-ronca, que você ouve Johnny Mitchell e LCD Sound System. Que houve Rogério Skylab, uma remixagem de comida, uma versão nova de comida, e houve Jackson do Pandeiro. Isso é uma coisa que para mim tá fazendo falta, inclusive lá. Mas o que tem muita coisa é rádio bacana, especializada. Agora você circula também loucamente, corre a Europa, como o Ricardo. Ricardo, nosso representante de Nova York, chega agora. Tá chegando aí. Em julho. Quais outros países oferecem uma... Segundo você, né? Você é suspeito de falar porque você é líder do nosso fã-clube. Mas esse sentido ronca-ronca da música tirando para todos os lados... Existe algum país, sei lá, talvez a França ou a Espanha que... Isso é uma coisa que eu acho que eu já falei da outra vez que eu... Da última vez que eu estive aqui, que eu visitei o Ronca. Uma coisa que eu acho legal, que certamente muita gente que ouve o Ronca vai... se identificar com essa experiência que eu tive, que foi uma coisa que abriu muito a porta para mim, que foi uma coisa que quando eu estava em casa, muito anos antes de conhecer o Maurício pessoalmente, era uma coisa que eu ligava o rádio, tinha aquela coisa da afeição, da ligação pessoal com o cara. E o John Peel tinha isso também, não só eu, uma coisa que todo mundo fala. Você ouviu o programa do John Peel, estava ouvindo um programa de um amigo. Tem muitos apresentadores muito bons na Inglaterra com uma coisa essa, mas fora de lá, eu não vejo em outros lugares a pessoa ter com o rádio essa relação pessoal que existia com o John Peel, com o Ronca Ronca, com alguns apresentadores ainda existe, mas é uma coisa que, com a fragmentação, acho que mais difícil, porque não tem tanta coisa de você falar com uma pessoa, como você fala com um amigo, gosto disso, gosto daquilo outro, ouvi isso, minha namorada falou daquilo outro, meu irmão, meu pai botou o disco do não sei o quê. E com a saída do John Peel, quem hoje cumpre esse papel no Reino Unido? Olha, eu acho que em termos de rádio hoje, o radialista que tem ainda uma coisa mais demais foi um que saiu da Radio One, justamente com a Radio One se especializando mais no pop, mais comercial, o Steve Lamacq. Uhum. Ele saiu agora, ele tem um programa segunda-feira à noite, que é com música ao vivo, mas o programa mesmo dele tocar as músicas e tal, é, ele tá na Radio 6 agora todo dia, de segunda a sexta. Segunda, Radio 6 da BBC. É Rádio 6. É. Ah, mas, continuou na BBC, foi pra... Sim, mas essa é uma rádio que você não ouve no dial. Você ouve na internet, tá, ou com receptor digital, ou por TV a cabo. Isso aqui. Promoção efervescente, Nandão? Tá indo bem, cara. Qual é a promoção, hein? Valendo 10 pares de ingressos pelos hermanos. Quinta, valendo 5 pares para quinta e 5 pares para sábado. Últimos shows, né? Se eu não me engano. É ou não é? Vai ter ronca-ronca lá, abrindo, fechando a noite, coisa de louco. Marcelo Caipirinha vai estar lá. Peraí, cara. Sem risadinha, meu amigo. E aí tem o que de perguntinha, Marcelo, para participar, querido? A pergunta é o seguinte, você aí que tá ouvindo Ronca Ronca em Recife, Brasília, Manaus, Leeds, Nova York... Madrid... Qual é o disco que você mandaria, que você acha que cairia como uma vulva no Ronca Ronca e que o nosso Malval diria, ficaria surpreendido? É verdade, é verdade. Nunca uma perguntinha foi tão bem formulada, formatada, estartada, brifada no entorno como essa, hein, cara? Tirando a resposta da perguntinha, alguma informação interessante aí que chegou da nossa torcida? Cara, muita gente... Vanessa ali fala o quê de Salvador, por exemplo? Ah, tá curtindo o programa, Zé Carlos Araújo, Zé Carlos Soares, Ana Carolina Mata. Peraí. Você tá querendo dizer que o garotinho tá ouvindo o programa, é isso? Vinícius Bagaceiro, Bruno Almeida, Roberto Alexandre Córdoba, Marcelo Machado, Renato Afonso de São Paulo. Opa! Tá na net, Rodrigo Oliveira. Isso é forte, hein? Minha grande amiga Tatiana, um beijo grande, querida. Tá falando aqui de John Kelly, fez uma versão do All Friends, blá blá blá. Do All My Friends, já tocou aí, né? Selvagem da Ilha. Cara, é muita gente. Thiago Ramos, por aí vai. Agora, Caipirex, você que é chegado na escuridão sonora, você tem ideia do que aconteceria ou aconteceu quando juntou Bootsy Collins, baixista, né, supremo de James Brown, baixista de Sex Machine, só isso, né? Ben Worrell, tecladista, que tocou com um monte de gente, inclusive James Brown, com Talking Heads, e George Clinton, maluco, quando se juntam os três, tem noção, né? Vai ser uma coisa que vai dar pra competir com Sly Stone. É, pois é. Ouve só. Thank you. did I go wrong? When without a fight, I kind of given up on you. I thought there was a thing to do. Where did I go wrong? Trying to be strong. I should have given in to you. There was no thing to do. Mas a reunião do George Clinton, Bernie Worrell, Bootsy Collins, eles se juntaram para compor a música para o Ed Hazel, que nós acabamos de ouvir, com o seu disco solo, lançado há bastante tempo atrás. Ed Hazel, guitarrista original do Funkadelic. Chapeando, chapeando. Mantenha a quarta. Muita distância. Levanta a cabeça. Joelhada. Leva ele pro chão. Valeu, garoto. Aí, mais uma vez no programa de hoje, ele, Rogério Skylab, o nosso representante máximo em todos os lugares. Se o Caipirinha é o nosso embaixador em Leeds, Anlene em Madrid e outras figuras mais, o Rogério é o nosso embaixador ambulante no bom sentido, né, da coisa, mobile, né, o cara que vai circulando qualquer lugar que o Skylab apareça, ele está representando a alma do Ronca Ronca. Essa semana, conversando com o Skylab, eu falei, porra, cara, nossa torcida clama pela sua presença no programa, mais uma vez o Skylab ao vivo no Ronca Ronca. Vamos fechar dia 19 de junho? Beleza, tá fechado dia 19, então dia 19 de junho, terça-feira, Skylab ao vivo aqui. Aí eu pensei o seguinte, 19, uma semana antes, dia 12, que é o dia dos namorados. Nada mais romântico, nada mais sublime do que ter Rogério Skylab ao vivo dia 12 de junho, no dia dos namorados. E ele topou. Skylab, tá confirmado você aqui terça que vem, cara? Tá confirmado. Entrou assim um Lee Perry, né? Assim, pra dar um eco, né? E aí? Estamos ouvindo. Aqui é o sistema de som que a gente recebe as ligações telefônicas e o Nando opera. Tá entendendo? Você tá ouvindo, Skylab? Eu tô ouvindo. Ah, tá, porque eu tenho impressão... Você tá me ouvindo aí? É bem, é, mas parece que você tá diretamente de Kingston, Jamaica, né? Com... Pois é. Eu desliguei o rádio aqui. Não, não acho que até deu uma melhoradinha. Enfim, terça-feira que vem, Rogério, Skylab e banda. É. Confirmado? Confirmado. Ao vivo, no Ronca Ronca, na Oi FM, para comemorarmos o Dia dos Namorados, um programa absolutamente romântico, né? E o Rogério vai cair de boca também, no bom sentido, nesse disco novo que nós ouvimos, acabamos de ouvir aqui, é tudo atonal. Aqui no fundo está Dá um Beijo na Boca Dele, que é também um clima muito romântico. Valeu, garoto! Valeu, garoto! E de repente, Skylab, durante a semana a gente combina alguma surpresa no seu set list aqui terça-feira que vem, né não? Ah, maravilha. Então a nossa torcida a essa hora está subindo pelas paredes de felicidade, sobretudo os casais apaixonados do Ronca Ronca, que terão uma trilha sonora espetacular dia 12 de junho para comemorar o dia. Skylab, terça-feira a gente se vê, beleza? Beleza, parabéns pelo programa, hoje está espetacular. Não, agora é que ficou espetacular com a sua presença ao vivo aqui, diretamente de Kingston, Jamaica. Eu estou ouvindo o Marcelo Caipirinha aí. E é uma... Isso aí é a alma do Ronca Ronca, né, cara? Exatamente. É Caipirinha, pô, é música e informação, né? Aí. Ô, Rogério, não fala isso não que eu vou chorar aqui, cara. Depois de crescer ouvindo Ronca Ronca e Rogério Skylab no Ronca Ronca... Vamos guardar as emoções para a terça-feira que vem. Querem, né? Um drink, alguma coisa? Vai sair um remix desse Ronca Ronca de hoje. Dub Plate. Então... Nossa torcida pode preparar aquela fita cassete bacana para gravar a edição terça-feira que vem, Dia dos Namorados, especial com Rogério Skylab, ao vivo e banda. Não é voz, violão, essa coisinha xoxa, não. É banda, um show, um som de um show do Skylab, a Vera mesmo. Te vejo terça-feira que vem, a gente se cruza aqui, bonitão. Maravilha. Um abraço. Chuva na cabeça. Tá relampejando no céu da minha cabeça. E a onda vai ser mais ou menos por aí, né? Caipirinha vai chegar aqui terça-feira para presenciar esse momento histórico. Pô, vou estar aqui e vou bater palmas do tempo inteiro, né? Do começo ao fim. Bolívia já? É, acho que seria interessante aí... A gente ir pro intervalo comercial. O que você acha, Marcelo? Pode pular, não? Acabamos de falar da promoção. 10 ingressos duplos para Los Hermanos e Ronca Ronca. A banda se apresenta quinta, sexta e sábado na Fundição Progresso. Os ingressos são para quinta e sábado. 5 duplos para quinta, 5 duplos para sábado. A perguntinha formatada pelo Caipirinha ao vivo aqui no programa da gente é qual disco que nós receberíamos aqui por parte da nossa torcida causaria uma grande surpresa, uma grande felicidade, é isso? É isso, aquele Aue. E como é que faz, o Nandão, para participar? Acesso oefm.com.br, seleciona Fale Conosco, Rio de Janeiro, participe. Cara, muita gente. Você vai reclamar no meu ouvido amanhã, que eu não li todo mundo. Enfim, Heraldo Schnitz, que eu não conheço, Fernanda Dias, Renato Bial, Cristiano, Joelma de Niterói, e malandro, e por aí vai, é muita gente, a gente pra Dedéu. E a gente, acho melhor a gente ir pro intervalo pra dar uma respirada. O que tu acha? Já foi então, né?